existe sol, mas eu sinto frio. Não uso relógio, odeio gravata, não pago aluguel. Eu fui despejado. Sem teto, desde criança ficou esperança distante de mim. Mas eu tô na minha e sento na praça, tranquila ameaça a falsa moral. Yeah.